eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte. Porque alguns homens não procuram nada lógico. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Longe dos pais, ela faz o que não deve, ainda guria. Uma novinha na navona, curtindo uma neve. Já não tão de leve quanto pretendia. Suas ideias não têm tantas luzes quanto seus cabelos, e brilham menos que a joia no seu tornozelo. Seus conceitos e a vontade de revê-los se afogam num copo de gelo e whisky. Escândalos sempre ficam por baixo dos panos, é. Pergunta lá pra Mônica Lewinsky. Com mira de raio laser, vi dois caras numa phaser. Deixarem a encomenda pro dono da blazer. Já não confia na sua sombra ou direito braço, confundindo costa quente com peito de aço. Um passe em falso nesse jogo, nego, é um abraço. Confundindo costa quente com peito de aço. Polícia pinta e prende quem pratica show. Mas não se importa encher a cara com o patrão do jogo do bicho. Dignidade jogada no lixo, vivendo luxo das tapu com cocaína. Diz que crack é chinelagem, mas a diferença é só uma resina. Lucro pra quem refina, morfina pra quem vicia. Medicina sem vacina e propina pra polícia. Lei do silêncio, ninguém sabe, ninguém viu. O gato comeu a língua de quem mora no Brasil. Revela que é guerra fria, nossa guerra civil. Barulho que vira, mano, a puta que o pá. Fogo no pá, céu azul, a porra do bra, a porra do bra.